bastou eu ficar sóbrio pra ver o que perdi ao ver o seu vazio com esse discurso fútil. Só foi eu ficar só pra entender que amor não era o que a gente tinha e nem um pouco profundo. Bastou eu ficar sóbrio pra ver o que perdi ao ver o seu vazio com esse discurso fútil. Só foi eu ficar só pra entender que amor não era o que a gente tinha e nem um pouco profundo. Por um tempo me marcou, me acordou na madrugada. Nem sempre eu te queria, mas você me encontrava, me cobrava companhia, me supria na orgia, me encarava na espia, me abandonava na via. Nos meus altos e baixos, entre casos e descasos, eu fiz o meu papel, tu fez o meu fracasso. O tolo ser humano achando ter poder, todo ser humano querendo não perder. Todo discurso ataca, toda desculpa oculta, toda tristeza apaga, toda promessa luta. Tolo ser humano que insiste em não querer ver. Todo ser humano pode acabar e nem saber, só no escuro pra ver a real situação. Não se entregue por inteiro sem prever uma opção. Fiz do nosso lance uma fuga dos problemas, mas pra cada nova chance sempre há um novo dilema. Bastou eu ficar sóbrio pra ver o que perdi ao ver o seu vazio com esse discurso fútil. Só foi eu ficar só pra entender que amor não era o que a gente tinha e nem um pouco profundo. Bastou eu ficar sóbrio pra ver o que perdi ao ver o seu vazio com esse discurso fútil. Só foi eu ficar só pra entender que amor não era o que a gente tinha e nem um pouco profundo. Antes tarde do que nunca, antes vivo do que morto, antes sóbrio do que dor, antes paz do que confronto. Acuado eu virei monstro, posto de toda calma. Precisei ficar sozinho pra sentir a minha alma, enxergar o que eu escondia e trazer isso pra fora. Mas só sóbrio eu percebi qual era a minha história, que eu mesmo me excluí e me enchia de vazio e criava discussões por motivo imbecil. Eu nem vi o que fazia, parecia tá em transe. Eu criava a própria dúvida e perdia toda a chance. Dei um basta nisso tudo, mas a luta é constante. Todo dia é um teste pra se manter distante. Não é fácil entender, essa luta é oculta. Cada passo um desafio nessa guerra tão injusta. Decidi mudar minha sorte pensando mais em mim. Nesse jogo obscuro eu me seguro pra não cair. Bastou eu ficar sóbrio só pra ver você. Bastou ficar só pra ver que você não tinha nada a oferecer. Bastou eu ficar sóbrio pra ver o que perdi ao ver o seu vazio com esse discurso fútil. Só foi eu ficar só pra entender que amor não era o que a gente tinha e nem um pouco profundo. Bastou eu ficar sóbrio pra ver o que perdi ao ver o seu vazio com esse discurso fútil. Só foi eu ficar só pra entender que amor não era o que a gente tinha e nem um pouco profundo. Bastou eu ficar sóbrio só pra ver você. Só bastou ficar só pra ver que você não tinha nada a oferecer. Bastou eu ficar sóbrio só pra ver você. Só bastou ficar só pra ver que você não tinha nada.